Jabbas. Jabbas, what do you want me to do? Should I do a beat? Yeah, my friend. Got it. Would you like a bass line to inspire, and then I take it out? What you think? Is okay? We have Shavit in the house, bro. Shavit. Shavit on the bass. No need to play loops, Jabbas. We have Shavit. We have Shavit, bro. Yeah. No, go ahead. Okay. Okay. You know what I actually like about this? Everybody is now super careful. I like that. To play because he's going out. Okay. I can grab the bass. What's that link? Who is that? Okay, just a bass line to inspire and then... Sorry. Sharon. Yeah, Laurie here, yeah. Thank you. isso aí. Boa tarde, só Shape, estamos aqui conectado com a rede Ninja de improvisação musical. Bem-vindos a só Shape. Welcome to só Shape. Bem-vindo, Seb, convidado especial da noite, Seb, da Holanda. Esse DJ aqui que está no canto superior direito da tela. É o Seb da Holanda. À esquerda inferior temos o Neo da Alemanha. Which city in German? New? Is it Berlin? É em Berlim que você está, o Neo? Você está em Berlim? Temos o Sharon na França. E o Hammeron na Holanda também. O Neo é de Berlim mesmo, ele confirmou aqui, Berlim. Temos, no momento, dois continentes, três, né? Oriente Médio, Europa e América do Sul. Oriente Médio, a gente tem o Shabbat de Israel aqui. Thank you. I will take out the best sample for Shavit. Brasil. Não pode problema. Sharon, merci beaucoup. Quelle cité tiers de France? Quelle cité? Which city in French? France, which city? Is it... it's not Paris, right? Paris is not Paris. Da cidade de Chartres, no norte da França. Bienvenue, bem-vinda. Can you help me with the correct pronunciation? Seb, me ajuda aí com a pronúncia correta da cidade da Chartres, na França. Obrigado. Obrigado. Amazing. What a time to be alive. Obrigado. Chartreuse. La Chartreuse. Chartreuse. Chartreuse. Les Alpes. Now you struggling Javas with pronunciation. La Chartreuse. Très bien. Très bien, très bien. Maintenant, tu es Salvador. Salvador, Bahia, Brasil. Seb, you guys want to change to 100 BPM? Quer mudar para 100 BPM? And we have more funky session, maybe? Or no, we can do whatever you want. We have time. We have time, Jarvis, indeed. Let's wait. Let's keep this BPM going. I have an idea. Let's follow Peach. Peach is in the house. Temos aqui o baixista Peach, angolano, radicado. Ale. Okay, let's keep 90 BPM. Let's follow Peach. Peach Bass, Peach Ideas. Peach é o baixista Marcos Bass. Baixista Marcos Bass, diretamente da Inglaterra, mas ele nasceu em Angola e mora muitos anos na Inglaterra. Thank you. sexy bassline. Thank you. Thank you. O Seb, o convidado especial da Holanda ali, é o DJ, né? Bota as bases. Na direita a gente tem o Marcos Bess, angolano, que mora na Inglaterra. Aqui no meio da esquerda a gente tem o Nel, de Berlim, guitarrista. No meio a gente tem o Xavi, de Israel. Palestina Livre, Xavi. Aqui à direita temos a Xeroma, no meio, Charcot. E embaixo à esquerda temos meu querido amigo Bernd, de Colônia, Alemanha. Temos o baterista Io, na Itália, mas ele tá aparecendo no vídeo. Vou falar pra ele entrar no vídeo. Hey, Io! Hello, Io. Can you? Do you want to? You have camera? Everybody is on the camera for real audience in Bahia, Salvador. A Itália tá sem câmera. Tranquilo. Tecladista Sumo de Tel Aviv também, tá sem câmera. Tel Aviv, Shavit and Sumo, are you in Tel Aviv, Israel now? Mais ao norte de Israel, é. Beleza. Bem-vindo à Bahia. Aqui é Palestina Livre, viu? Mas tamo junto. Thank you. Yes. Okay, but shh. Okay, can I play a best line to inspire my friends? It's a best line from, I think it's Curtis Mayfield, Tripping Out song. So I play the best line and then Jobbers, we are three bass players in the house. I disagree, but it's me. Okay. Half time. I will start the bass line of Curtis Mayfield. I don't play. Go ahead, Seb. Yeah, I know, but I'm just suggesting four best players. Yeah, Shavit is right. We have four best players, but when... Yeah, no covers. Okay, so I asked somebody to change the vibe and start a new theme, okay? Otherwise, I can start a new idea here. Copy. Just to inspire. Let's do out. Higher BPM. Higher BPM. One 110 BPM. Eu tava tentando ver se eu poderia botar um baixo aqui, uma linha de baixo pra inspirar, porque tem hora que jam, velho, fica meio saturado, tá ligado? Os caras não... Sorry.